Saudações, felas! Aqui é o Thiago Vieira e estamos em mais um diário. Como prometido, eu trago mais alguns assuntos para vocês. Sempre vai ser uma vez por semana. E como essa semana vai ser muito complicada para mim, eu vou fazer uma viagem e tudo mais, fora questões de faculdade, trabalho, etc. Então resolvi adiantar o meu diário. E eu tô aqui para falar sobre dois assuntos rapidinho. Um deles é sobre a questão das verdades do mundo da musculação, né, do fisiculturismo em geral. A verdade é que há grandes controvérsias entre tudo que está espalhado aí pela internet. A internet, embora seja muito bom, porque ela dá acesso a determinados conteúdos que antes eram inacessíveis para a maioria das pessoas, ela também acaba colocando uma série de ideias que muitas vezes são ideias erradas, ideias que não fazem nenhum sentido ou que foram completamente distorcidas. Dentre essas ideias que são propagadas pela internet, pelos fóruns e etc., eu estou aqui para falar sobre os conceitos de tipos físicos ou de biotipos, que tem aquela divisão clássica do ectomorfo, do mesomorfo e do endomorfo. Na verdade, o que muita gente esquece é que isso fez parte de um estudo de um norte-americano chamado William Sheldon, entre 1898 e 1977. Então, esse cara, ele dedicava, os tipos físicos e a relação psicológica que existia entre o corpo e a psique, né? O corpo e a mente. E isso, ao longo do tempo, foi distorcido e transformado numa espécie de verdade absoluta, onde que existia esses três arquétipos, né, do ectomorfo, que é o magro e longilíneo, do mesomorfo, que é o cara abençoado geneticamente, e do endomorfo, que é o cara largo, de ossos largos, gordinho, que acumula gordura. Só que esses arquétipos, esses estereótipos, eles, na realidade, dificilmente eles se aplicam ao mundo real. Existem, na verdade, correntes que defendem isso, mas se você for parar para pensar, olhando para si próprio, você consegue encontrar características de um ou de mais tipos físicos. Quantas pessoas você já viram nessa questão de antes e depois que se consideravam endomorfos e quando tiraram a gordura que tinha no corpo, passaram a ser consideradas, ectomorfos? Então não é uma questão genética, sabe? É uma questão muito mais social e psicológica. Inclusive, durante muito tempo, eu me limitava a me considerar um endomorfo. Ah, eu sou um endomorfo, ah, eu sou um endomorfo. E isso chegava a limitar meus ganhos, porque eu nunca pensava que eu conseguiria cortar a gordura, que eu conseguiria, ganhar definição, só que isso não tem nada a ver. O que vai definir, na verdade, é a tua força de vontade, e o teu esforço, né? Em aliar os pilares da musculação, dieta, treino, descanso e drogas. Enfim, então, muito cuidado com o que vocês leem, com o que vocês veem, com o que vocês falam na internet, com o que vocês falam pelo fórum. E aí, isso aí já engato no outro assunto, referente a informações e tal, que é a questão de treinamento. O hipertrofia.org, ultimamente, tem sido povoado por uma série de defensores de treinos de força. E aí tem os strong lifters, os full bodies, os power lifters e etc. Só que eu acho assim, eu me considero e eu defendo a musculação old school, a velha escola do fisiculturismo, de arrastar peso, arrastar ferro, realmente colocar o seu corpo contra a sobrecarga. Mas tem outras vertentes, como a calistenia, que é o pessoal que usa o peso do próprio corpo para exercícios, os próprios treinos de força, strong lifters e power lifters, enfim. Eu acho assim, há muito muito extremismo de todas as partes, sabe? Eu sou uma pessoa que costumo sempre tentar equilibrar as coisas. Meu treinamento, ele nunca vai ser 100% uma coisa só. Não vai ser 100% máquina, não vai ser 100% exercício composto, não vai ser 100% exercício de corpo físico, porque cada um desses tipos de exercício, eles têm suas vantagens e desvantagens. E o que eu acho, na verdade, é que algumas cabeças acabam ficando muito fechadas para uma coisa só, sabe? E também acaba se tornando muito modinha. Por exemplo, a pessoa é adepta do Strong Lift. Aí nem se dá o trabalho de estudar a fundo qual é a metodologia do Strong Lift, que é, por exemplo, você aumentar gradualmente as cargas e levantar cada vez mais peso para gerar um aumento de força e, consequentemente, desenvolver o seu físico. Então, porra, o cara começa e não evolui as cargas, fica na sua zona de conforto e não evolui. A culpa é do treino? Não, a culpa é de você, otário. Sabe? A mesma coisa com a calistenia. Não adianta eu chegar para um cara que faz calistenia e querer impor a ele que ele faça treino com peso, tal. Não, velho, a vibe do cara é outra. O cara quer flexibilidade, o cara quer equilíbrio, o cara quer elasticidade. Então, a gente precisa aprender a respeitar, essas opções das pessoas e saber a vantagem de cada treino, sabe? Então, bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o meu diário. E é isso aí, galera. Valeu!